Material escolar, ela tem copel. A Secopel está entrando a você com muitas novidades de mochilas, estojos, cernos e todos os modelos. Ótimo atendimento e melhor preço. Venha, você pode pagar tudo em 10 vezes no cartão. Secopel, Rua 25 de Julho, telefone 3312-5550. Super Rádio Santo Ângelo, 930 kHz. Credibilidade é a nossa marca. Batão a gosto de dar gosto. Sua construção ou reforma ganha no Prado Materiais de Construção. Toda assessoria para não deixar sua obra só no papel. O Prado Materiais de Construção tem tudo o que você precisar para tocar sua obra. Do piso ao teto, temos variedade e qualidade. Com ótimos preços e entrega mais rápida da cidade. Prado Materiais de Construção. Getúlio Vargas Centro, Zona Norte, em frente à Costa. Fone 3312-6009. Na Agropecuária Lopes, você encontra opções de sementes e pastagens de verão e milho com ótimo valor nutritivo. Venha conferir também a nossa linha de bem-estar animal com os melhores preços. Nos acompanhe pelas redes sociais. Arroba Lopes Agropecuária. Biofarma Farmácia de Manipulação. Confiança essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 15 anos em Santo Ângelo, a Biofarma Farmácia de Manipulação manipula medicamentos fitoterápicos, géis, cremes, sachês, shampoos e medicamentos em geral. Fórmulas manipuladas por profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Exija qualidade de vida. Biofarma Farmácia de Manipulação. Na Marechal Floriano com a Travessa Mauá. Em frente à Grazia Fim. Centro de Santo Ângelo. Telefone 3313-8702. Na Casa das Instruções você encontra conjunto box molas ensacadas individualmente, tamanho 1,58 por 1,98 em 12 vezes de R$231. Temos colchões de espuma selada, todas as medidas, camas com baú, camas box com auxiliar e grande variedade em cabeceiras e baús. Recebemos novidade em tapete São Carlos e Niaz Tech. Casa das Instruções, na Marquês Verbal 1340, Fone 3312-4386. Tem novidade em Santo Ângelo, com sabor de cookie e cheirinhos de café. A Cookie Shop e a cafeteria Dorito Rico, em um ambiente descontraído, ideal para reunir os amigos. Você pode curtir e saborear cookies exclusivos, além de café, frappo bills, sodas e muito mais. E para você, cookie lover, temos um presentão. 20% de desconto em nossa loja. Basta chegar em nossa unidade e falar sobre o anúncio que ouviu aqui na Rádio Santo Ângelo. Jantibil Santo Ângelo, localizado na Rua 3 de Outubro, número 385 Centro. Venha conferir e se apaixone também pela Jantibil. Facilitar o acesso da comunidade regional à saúde de qualidade. Para isso, a União de Missões criou o Fisiniante, programa que possibilita o parcelamento de produtos e serviços de saúde em até 60 vezes. A Mainara adquiriu seu aparelho auditivo pelo Fisiniante. Estou indo longe porque eu também me encontrava um pouco perdida, né? Um pouco angustiada também, perda, estou carente. Então, foi o que nem também foi um momento forte. Por isso, Fisiniante. Se você quer, de jeito que você pode, ligue 553-2-1700. Super Rádio Santo Ângelo, 930 kHz. Credibilidade é a nossa marca. Qualquer caminho, eu estando aqui, eu dou. qualquer caminho. Me trata assim, no meu retorno a enxergar Eu sou do Sul, apresentação da Unir no Sul. Muito boa noite, missioneiros, alunos do Rio Grande do Sul. Todas as crianças já assistindo ou sintonizados, estamos iniciando mais um Eu Sou do Sul, que é a nossa trilha sonora do Rio Grande e a notícia bem no plural. 19 horas no final. A essência da nossa musicalidade, os nossos poetas, os nossos compositores, os nossos artistas, as nossas composições, a nossa cultura muito forte, a notícia, a partir da manhã, vai ter daqui a pouquinho, tem os números da loteria do Rio de Janeiro, repetendo depois da apresentação do Última Hora do Rafael Ferreira, a noite da gente aí tem a sua presença, liberado o telefone, está liberado a live aqui, já tem dois participantes com a gente, muito bem presente na farra, ainda daqui a pouquinho o tempo era para chover mais, mas alguns lugares do Rio de Janeiro...